3110, chame Centro Recife, frequência zona 2685, alternando 12545. 2685, adicionar 3110, está estabilizado na final do procedimento, 3831. 3831, completa a final do procedimento R9, chame Torre Nono 8, decimal 95. 1895, tá? 3831. Utilizando o ingresso no teste, após captar a linha pronto. Torre de Salvador, está 3858, ponto para o 0 pronto. 3858, mantenha sua espera no 0. Ponto para o 0, está 3858. Torre Salvador, boa noite, o DAN 3831, baixada é travada. 3831, utilizado pouso, pistão 0, voltou no 00 graus, 109. Autorizado pouso, DAN 3831. Golfe livre de colagem no 7, voltou no 00 graus, 99. Marcando 3831, no solo 46, direito no 219. Direito 219, tá? 3831. Mas eu não vou, você retornou aos 47, curva pela direita, ingressa na página 200, circuito não padrão, no 7, reporta quanto gira a base. Ok, girando curva à direita, circuito não padrão da ANO, só com placa da ANO, base roxa. 3-8-3-5-8, autorizado a decolagem, 21-00 graus, 99. Autorizado a decolagem, só 3-8-5-8. Do 4298, acione identificação, autorizada a chegada à mar e procedimento em um UNDB Zulu, pista 190. O senhor deseja fazer o R9? Estimativo, R9, feita. 4298, está presente voo IPAP e após IPAP, programa Serra Vitor 366 para o R9, pista 190 do Salvador. Estimativo IPAP na sequência 366. Olha, Salvador, outra 3858, cruza 2000, sai da mão. Ah, o nível do 4298 aqui, você fez. 4298, desça para nível de voo 050. 050, libera a velocidade do 4298? Afirma, estão canceladas todas as inscrições da frente, hoje o 4298 e como número 1, na aproximação pista 10 de Salvador. Muito obrigado, número 1, libera as inscrições, fazer o 4298. Controle Salvador, tá 3858, cruza 2700, boa noite. 3858, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, se apresente está autorizado voar direto mesmo. Voa bom, mas sobe do 370, tá 3858. 27, vento 100 graus, com 109, ajuste no 013. Ajuste padrão, autorizado só com o Renato já, não, não pode voltar. Então 3858, vamos pro seu, põe na proa de Froti. 3858, negativo Froti, devido a tráfego aproximando para Salvador no setor norte, o tráfego agora passa a nível de voo 300. Tanto ainda o perfil da saída, após o senhor cruzar a altitude com o tráfego, será autorizado Froti. Assente, então 3858, está mantendo o proa de mão. Romano, Dólar 1, Tóquio, Nova Uruguai. Lima, Uruguai, se autorizado, curvar esquerda, circuito padrão, reporta vindo para a gira base. Esquerda, circuito padrão, reporta para a base, Golfo. Lênia 3, Lênia 3, essa para 4 mil pés, ajuste no 0, Lênia 3, autorizado a chegada a Belfi. No 3, somente para informação, procedimento em uso NDB Zulu, pistão 1-0. Seu desejo executar o R9, pistão 1-0 de Salvador. Eu desejo fazer o R9. Chalé 6313, prossegue na chegada BOF até a posição BOF, após o seu programa está a vida 367 e 366 para o R9, pistão 1-0 de Salvador. Com retrogressão para o Céu Vitor 366, Chanel 6313, segue como número 2 na aproximação. Esperando o bairro para uma foto, para andar fácil, recado, gol. Vamos utilizar o toque remitido no 7, vento 1-0-0 graus, 1-1-1. Autorizar o autorizada a final de Sierra Vitor, correção, autorizada a final R9, pista 102, Salvador, desça para 2500 pés, ajuste padrão 1013. Gente, autorizado 2500 pés, descendo com 1013, azul 42 na terra. 3858, confirme para o ideal para Buco. Direto a Buco, tá 3858. Vai voar, Buco, tá 3858, obrigado, valeu. O que você está remetendo, você está autorizando? Vai ser o circuito padrão, então foi o controle gerador. Rua na esquerda, circuito padrão, então para jogar no base para avançar o gol. Aciona identificação da presente voo direto ISAP. Informe que o procedimento em uso é o NDB de luz da pista 1-0, o senhor deseja fazer a RENAVE? RENAVE 322. Da presente voo direto ISAP, após o programa Serra Vitor 366, o senhor tem condições de iniciar a descida da presente? 30 segundos, por gentileza. Está autorizada a descida para nível de voo 050, azul 2782, Se tiver condições, mantenha 2409 até o Stapson para sair como número 3 na aproximação. Informa que, infelizmente, não a quantidade começa a descer da sua aumenta, somente dentro de mais 5 minutos, se possível. Bem, se consegue para sair como número 3, mantendo até 5 minutos, ainda dá para manter você como número 3 na aproximação. Se é após o Stapson, seria 3 na mesa, viu? Firmo. Muito obrigado, Clarita. 3858, chame Santo Recife na 2685, alternando 12545. 2685, 2545, da 3858, obrigado, boa noite. Boa noite. Channel 6313, a presente está autorizada para o 366, aguarde para descida. Descenda para 4 mil pés, ajuste chama 013. Descenda para 3, 2 Salvador, boa noite, 096 da Gol, ponto BR, Gapixeira 10. Gol 1096, boa noite, autorizado a linha Nicolau, 10, 100, 90 graus, 109. Ativo, senhorita, linha Nicolau, Gapixeira 10, gol 09. Boa noite, base para o Nicolau, para embaixar o secado Golfo. Limas, um Golfo, tudo gasto aqui, emitido no site, 100, 90 graus, 109. Autorizado para o terreno, com informação, não é para o terreno, agora é ponto final, gente. São Limas, um Golfo, autorizado pouso na pista 17, 200 graus, 109. Ok, autorizado pouso, não, no qual, Golfo. Estabilizando em Campo Vistas o 4298. O 298 completa final, Renato Chandra, do Renan 8, do final 95. Foi 1895, obrigado, até daqui a pouco. Oi, Salvador, muito boa noite. Azul 4298, estamos na final de 7 milhas. Azul 4298, boa noite. Continua a aproximação lá dentro de direção de pouso. Ciente, aguardo a aproximação. Pouso, Azul 4298. Lima, Zulu Golf, solo 2300. Lígio da Express, informação de livre. Ano 096, decolou 2300, controle 119.8. Controle, obrigado, boa noite, senhorita. De Salvador, boa noite, gol 096, saída Momo. Bola 096, contato radar na decolagem, mantenha rumo de decolagem até 3 mil pés, aguardando a operação. Para onde decolagem, gol 1096. Para 96, curva esquerda, proa 025. O limite da proa serão 20 milhas na proa 025, gol na 096. Sente, esquerda 025, limite 20 milhas, gol 1096. E já em descida 272 ali. 782 da Azul, desça para 4 mil pés, ajuste na 013, presente está autorizado para o Serra Vitor 366. 4.003, 366 na presente, graças. Chaler 6313, desça para 2.500 pés, ajuste na 013. 2.500, ajuste na 013, chaler 6313. Salvador, boa noite, chaler 3305, retiração. 3305, acena identificação, desça para nível de voo 050, forma que o procedimento em usando o NDD da pista 10 de Salvador, O senhor deseja executar o arrumado? Afirmo, é mudar por gentileza do zero, até 3305. 3305, autorizado a chegada à área até a posição IPAP, após o senhor programa ser revista 366 para executar o arrumado pista 10 do Salvador. Para 0500. 3305, reduza para 250, mostra o seu como número 4 na aproximação. 2509, 3305. 3298. 4298, 0090 graus, com 119. Ok, consegue, obrigado. Bola 096 está a 9 milhas, nordeste do RT, Salvador, já estamos na redação na praia de Abuco. Abuco, no 096, muito obrigado. Confirmo para um táxi? Autorizado o táxi em ingresso de Sono 7, encontra na cabeceira ali mesmo no nosso. Azul 4298, sala 03, direito no 219. Seguinte, 219, será que é bom? Bola 096, tudo é restrito ali, voo 330. Restrito 330, 096 da Gol. Apenas confirmando, autorizado o RNAVE para o Oceanero 6313. Autorizado, alguns últimos efeitos para interceptar o RNAVE, Oceanero 6313. Ok, são 4 milhas do 366. Gente. 3 Corona 3, para o localizador esquerda para o 160, correção, para o RNAV esquerda 160. 160, Janeiro 6313. 1096, chame Centro Recife na 2685, alternando 12545. 2685, 2545, obrigado, tenha uma boa noite, querido. Boa noite, bom voo. Tudo bom, fotografado no colágeno, no site, vento 100 graus, 10, né? Negativo. 305 somente para a informação, você segue agora como número 3, segue tráfego agora a posição de 11 horas, 1,6 milhas, Roma Nordeste passando nível de voo 070 para 2.500 pés, Alfa Tango 72 Azul. Desce agora para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000 pés, 013, 03, obrigado. Chalé 613 estabilizado. Estabilizado, né? 3-1-3. 9-3-1-3-9, chame o turno no 8-95. 2-9-5, boa noite, obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, é o Xanero 6-3-1-3. Anotando Serra Vitor 372, baixado travado. 6313, boa noite, autorizado pouso no 10, vento 090 graus, com 9, não. Pouso autorizado, a pista 10, Janeiro 6313. Lima, o Golf está presente, 360 para a esquerda, devido a tráfego para 10, aguardo para ingressar seguido. Pouso 360 pela esquerda, aguardando para ingressar no circuito, de novo no Golf. Janeiro 6313, informa o tráfego à direita, no 10, o estação, não interfere. Do tráfego, Xanero 6313. Complete redução para 2109. Desce para 2.500 pés, ajuste no 013. Autorizado assinado procedimento RNAV, reposta estabilizada. 2.513, 2109, autorizado, vai passar estabilizado. 3.30. Para seguir a retaguarda da aeronave da final da 10. Afirmo o livro do Golf. Sinal 3.0 está autorizado. Essa retaguarda da aeronave. Gira a base para o 1745 na final. Seja autorizado, retaguarda da aeronave, autorizado. Circuito pela direita, trabalhar na final do grupo. 3, 1, 3, Paulo Alvino, direto número 19. Direito 219, Oceano Air 6, 313. O 2782 completa a sinal R9, chama o 318 do sinal 95. 1895, muito breve. De nada, Matheus. Boa noite. Oi, boa noite, Azul 2782, transfere sua escuta, está na final do R9. Azul 2782, continua o sinal, aguardando a autorização de som, um ajuste no 013. Aguardando a autorização 1003, ajustado 2782. Lima, não vou ser autorizado para quem emitiu o 97, o vento no 00 graus, 99. Não, está autorizado, pode ser emitido no 97, no voo. Boa noite, mandei, quanto espera? Vai manter, pois espera, tá 3, 8, 1, 5. Algum ciclo remeteu ao Juno 4, curva direita, por a fora de Tapuã, reporta com o farol, em som no tráfego para a próxima semana 0. Por aí o farol de Tapuã, quando lá, reporta, talvez ao contrário, eu jogo. Azul 2782, os pontos estão no 0, volta no 00 graus e no 09. Carinho Pouso 2712, Azul. Estando 366, estabilizado visual com a Dexa, 3305. 3305, completa final do procedimento, R9, pistola 0 de Salvador, e chame a torre frequência 1118 do sinal 95. 1895, obrigado e até já. Olá. Salvador, boa noite, Stan 3305, 3 minutos 372, visual com a 10. Stan 3305, continua a aproximação, aguardando que está livre. Aguardando, baixou, chegou, 3305. Então, 3895, que é o visual com a curta, se possível, sem condição de decolar e sem parada. Gente, 3895, mas você considera? Gente, tá batendo. Golf, concluiu 360, autorizou a seguir a retaguarda, então estamos visão. Lima Solo Golf autorizado para seguir a retaguarda do TAM, cruzamento 2X10, a retaguarda da aeronave, reporta para a girabase 97. TAM, autorizado, retaguarda do TAM, reporta para a girabase 97, Lima Solo Golf. Azul 2782, fala Azul 8, direito no 219. Direito no 219, Azul 2782. Então 3305, vento 1009, livre pouso, piso no zero. Livre pouso 3305, reporta laser à esquerda através do 372, ok? Essa informação, 3305. Obrigado. Após 3815, Tá 09, companhia Lima, mantém. Após a aeronave na curta, Lima, tem o Tá 3815. Quase para a final da almoção, está mais travado. Lima Zulu. Lima Zulu, autorizado para QRM 17, vento 100 graus, 109. Sim, gol. Remeteu 2-1, autorizado curva pela direita, circuito não padrão, reporta para a girabase no 7. Curva pela direita, reporta para a base, circuito não padrão, lembra do Golf. Decolou 2-2, controle 119, decimal 8. 19, 8, boa. Onde está 3-8-1-5, decolou na sua escuta, boa noite. Boa 38115, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, após 2000 pés, veio direto Leda, após Leda Motiva. 2000 Leda após Motiva, tá 3895. Passar travado, leva no Lobo. Beleza, no Golfo, autorizado ataque é remetido na 17, vento 100 graus, 129. Feito ponto final, leva no Golfo. Feito ponto final, Minas no Golfo, e o ajuste no 03, o vento no centro 129. Feito, Golfo. Azul 2707, boa noite, eu quero a identificação, desça para 4 mil pés na chegada pé. O procedimento em uso é o NPD Zulu Pistão 0 de Salvador. Você deseja executar o RNAV? Afirmo, senhor. O RNAV 0367. Ok, da presente eu vou então processar a dita 367, após 367, 366, para assinar a RNAV da Pistão 0 de Salvador. Livrando a tapa, estacionar a frequência livre, boa noite. 3895 vai cruzar o 080 agora, possibilidade de coordenar a Motiva, por gentileza? Pode coordenação com o centro Recife, está 3895. Muito obrigado. A 246, sendo identificação, desça para nível de voo 050, informe procedimento em uso no DB Zulu, pista 10 de Salvador. O senhor deseja executar o RNAV? A 246, prossegue na chegada BOF até a posição BOF, após o programa de serviço 367 para o RNAV, pista 10 de Salvador. 3895, controle. Prossiga, 3895. 3895, não conseguimos contato telefônico com o Centro Recife. Acordei diretamente com o mesmo APRO de Mottman. Estamos agora nas frequências 12590, alternando 123.8. 1235-1238, obrigado pela tentativa aí. Um abraço, boa noite. Boa noite. Chamada estabilizada. O 2707, desça para 2500 pés, ajuste 1014. Está autorizado, afinal, a Renave pista 10D Salvador. Reporte estabilizado. 542-500, somente de volta. Azul 2707. 2462-0 para 2.500, pede ajuste no 04, autorizado sinal RNAV, pistão 02 Salvador, reporta estabilizado. Informa que o ajuste em Salvador é no 0.14 no momento. Interceptou o RNAV por pista vista, o azul 2707. 707 completa sinal RNAV, chama a torre no 8 do sinal 95. 895 até daqui a pouco, senhor. Corpo. Cordial, boa noite, azul 2707. Azul 2707, boa noite, continua a aproximação, reforça CVD372. Afirmativo, chamarei. No 888, sendo identificação, me separa 4 mil pés na chegada Bosch. Após Bosch, eu vou aproveitar a Vitor 367 para executar o RNAV. 040, chegada Bosch, após Bosch, e a Vitor 367 para o RNAV. Lisboa, azul 2707. Azul 2707, Lisboa, 1090, 1090 graus, 1090. Livre posição, azul.